aí, como é, acha que é o tal? É assim que você faz, tá pagando pau. Atitude agora, mais um delinquente. Tô ligado todo dia, tá no meio da gente. Só que ninguém compade, cai mais no seu esquema. Então se liga, eu tô ligado, todo mundo sabe. Ninguém cola com você, cheira cabreiragem. Tu tá ligado, teu passado ainda te condena. O seu chegado das antigas tá puxando cela. 5 anos passam logo, faltam 4 meses. Quando saírem do buraco aí eu quero ver. Cagueto falou demais e não foi cadeado. Se vacilar aqui na área tu vai pro buraco. Pisou na bola com os irmãos que te considerava. Tu tá ligado que aquilo foi uma cilada. Tu esqueceu, véi, das ideias do mano Renato. Quem não pisa na bola é considerado. Mas infelizmente, véi, foi tudo ao contrário. Os limites da favela que você já sabe. Ultrapasse qualquer parte, você leva bala. É, vê se segura a pemba. Cadeado blindado não é o seu esquema. Pega PT e queima. Cadeado blindado não é o seu esquema. Vê se segura a pemba. Cadeado blindado não é o seu esquema. Pega PT e queima. Cadeado blindado não é o seu esquema. Tava morrendo o carro, primeiro toque dos irmãos, soa o alarme. E os moleque tá ligado, tinha atitude. Caiu pra dentro da carreta, era mais um push. Micha na mão, deu a partida e queimou o chão. E deu de cara na esquina com um camburão. Deu um cavalo, rabiou, era um 6 caneco. Dentro do carro era 3, só que 2 com ferro. 120, 130, tá ficando escuro. De repente, de quebrada, outra viatura. E a polícia vem atrás, já tá metendo bala. E os moleque reagiu e atingiu cana. E o azar veio de repente, tão bateram o carro. Bote certeiro dos homens, você tá ligado. Mesmo todo quebrado, o cara é algemado. Mesmo todo quebrado, o cara é algemado. É, vê se segura a pemba. Cadeado blindado não é o seu esquema. Pega PT e queima. Cadeado blindado não é o seu esquema. Vê se segura a pemba. Cadeado blindado não é o seu esquema. Pega PT e queima. Cadeado blindado não é o seu esquema. Pelo julgamento e a partir daí, sabe que é detento. Dormir no puro concreto, chão gelado. E acordar na madrugada, frio do caralho. Banho de sol, prejuízo, sempre no começo. Mas no final de quebrada é só mais um no meio. Tem todo o tempo do mundo pra corrigir o erro. Reintegrado pro mundo, assim não penso eu. O trauma vem de uma vez, mata a esperança. Só quer sair do buraco, fazer uma vingança. Quando saírem de lá, com atitude e ferro. Aê, quem adiará o dia do seu enterro? Pagará pelos erros, que não foram poucos. Vê se se liga na ideia, é o fim do ponto. Eu não faço serviço, te mando pro espaço. Vai esperar os seus manos pagar os seus pecados. A ideia é essa, eu já falei, tá falado. Comédia na nossa área, já era, um abraço. É, vê se segura a pemba. Cadeado blindado não é o seu esquema. Pega PT e queima. Cadeado blindado não é o seu esquema. Vê se segura a pemba. Cadeado blindado não é o seu esquema. Pega PT e queima. Cadeado blindado não é o seu esquema. Adiantado seu lado, agora é um atraso. Tá com a vida fodida, verdadeira droga. Mata seus pais de desgosto e não sai fora. A cabeça a prêmio, seu corpo um troféu. Dever grana é foda pra traficante do céu. Usa droga que é fácil em qualquer esquina. E na cabeça ponto fixo é só cocaína. Que isso sirva de aviso, eu vou sair fora.